A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Todo mundo sabe que recorrer a inverdades e exageros para chamar a atenção de outras pessoas, isso aí está no nosso DNA desde que passamos de Homo erectus para Homo sapiens. Sapiens é saber mentir, que é uma arte desenvolvida principalmente na adolescência, né? Até porque existe uma crença popular que diz, ah não, criança não mente, já mal sabem eles. Então eu nunca fui criança, cara. Mas era um mal necessário, porque a gente tinha que aditivar as nossas histórias até pra gente poder se incluir em alguns grupos, chamar a atenção de outras pessoas, principalmente no sexo oposto, tentar arrancar uma risada. Então a gente sempre recorria ali a aditivar as histórias e transformar a nossa vida em algo menos ordinário. Eu costumo dizer que a mentira é um lubrificante social. Agora, falando em apelar para essas inverdades, eu acho que um dos grandes responsáveis por inverdades e por exageros ali na nossa infância e tal, e chamou bastante a nossa atenção, é o falecido jornal Notícias Populares, porque o jornal que inventou história e deu uma exagerada. Você lembra do NP, Walter Rezende? Advogado vai ao cinema comer pipoca e leva um pipoco. Pipoca, pipoco, pipoca, pipoco. Deu a vida para salvar a bunda. Deu um barro e morreu. Cara, como não lembrar, corri até o boato que se você torcesse o tabloide, sairia sangue, né? Verdade. E isso apavorou a minha infância, pois certa vez eles lançaram uma série, que eles adoravam fazer séries, né? Eles arrumavam uma matéria e ficava uma semana inteira discorrendo sobre a maluquice. Então, eles lançaram uma matéria falando que no ABC tinha nascido o bebê diabo. E que o bebê diabo ficava correndo sobre os telhados das casas. Cara, eu tinha certeza que eu via o capetinha em forma de criança cavalgando sobre a eternite na minha casa. Amedrontou muito a gente a história do bebê diabo. Na verdade, é uma história do final ali dos anos 70. Eu até dei uma lida a respeito aí do repórter que deu uma investigada. Parece que é verdade mesmo. Nasceu uma criança com chifres e com cóccix. Segundo o que eu li. Com um cóccix ali um pouco avantajado e tal. E um tridente. E com fogo saindo pelas ventas e com cheiro de enxofre. Não, mas o cara disse que nasceu uma criança com umas anomalias e tal. E ele pegou e escreveu e, enfim, pegou e botou a história lá num lugar. E disse que no outro dia só se falava disso na redação da Folha de São Paulo, que era onde era editado o jornal e tal. Nunca foi uma tarefa fácil, né? Você transformar uma história rotineira e banal numa hecatombe midiática. E sempre foi necessário apelar e o NP fez isso muito bem. Eu me lembro do furor de outras capas também no Notícias Populares, o que causava nas bancas, né? Juntava aquele bando de bisbilhoteiro voeira ali sem grana pra pagar, pra comprar um jornal, né? E era uma merreca, eu acho que era 20 cruzeiros novos quando no meio ali dos anos 80. Era muito barato, os caras não tinham dinheiro nem pra comprar isso. Mas queria ter assunto pra trocar uma ideia na hora do almoço, manja, abre a marmita. Rapaz, você viu? Você viu a gostosa do Jardim Ângela que foi assassinada? E o cadáver da página 4? Era por aí mesmo. Pra quem é de fora de São Paulo e talvez não tenha ouvido falar do tabloide, ele circulou aqui entre os anos 60, mais precisamente 63, e faleceu em 2001. Durou, hein, cara? Durou bastante. Ele foi publicado pelo Grupo Folha e era conhecido aí pelas suas manchetes violentas e sexuais. E é considerado até hoje um sinônimo de crime, sexo e violência. O slogan era nada mais que a verdade. Mas o público mesmo dizia que era se torcer, sai sangue, assim como o Walter falou. Você lembra de algum outro exagero do NP, Walter? As manchetes eram enigmáticas, digamos assim. A gente ficava no meio ali sem entender muita coisa, porque eu, por exemplo, era criança, eu não tinha o senso de duplo sentido das coisas, né? Até tem uma lista dela aqui, ó. Baratinha mata cinco. Baratinha era aquele carro da polícia, exato, né, em São mas Paulo. Na nossa cabeça, Baratinha era aquela música, né? Da Baratinha, tem de Filó. Exato. Então, a gente não entendia muito bem. Você achava que era aquela Baratinha. Mas aqui em São Paulo se chamava os carros de polícia de Baratinha, que eram vermelho e preto. Isso, né? Exato. Os Fuscas eram vermelho e preto. Tem uma, né, outra aqui, ó. Cachorro faz mal à moça. E outra que bacana, bicha põe rosquinha no seguro. Aumento de merda na poupança. Brocha, torra o pênis na tomada. Essa aí eu lembro de ter visto, eu fui até dar uma pesquisada. O que era? O cara ficou nervoso, segundo o Ibope. O cara ficou nervoso que não subiu a parada ali na hora da moça. Vou ligar essa merda no 220. Foi lá e voltou no 220. E o pior é que eles desenharam, assim, fizeram um storyboard, assim, da situação. Churrasco de vagina do rodízio de sexo. Traficante derruba avião no Jardim Ângela. Então, os caras jogavam essa manchete, você já imaginava que os caras, apesar que fizeram isso no Rio de Janeiro uns 20 anos depois. Exato. Mas ali, naquela época, você achava, não, né, cara? Pô, derruba avião. E aí, aquilo vendia jornal. Aí a gente foi descobrir que era um avião, era o cara que ficava subindo e descendo. Mas quem nos enviou o tema, Notícias Populares, foi o ouvinte Hildo. Ele mandou o texto completo, né, cara? Que quase não cortamos nada, só umas duas páginas, viu, Hildo, da sua história. Mas ele disse que a sequência de reportagens mais famosas do Notícias Populares afetou a relação dele com o irmão mais novo. Essa sequência é essa que o Walter falou aí, do Bebê Diabo. Do Bebê Diabo. Abre aspas aqui do Hildo. Eu tinha 6 anos e minha mãe foi até um hospital em São Bernardo para ganhar o meu irmão mais novo, o Renato. Ele nascera de 8 meses e junto com a minha mãe tiveram de ficar uns 15 dias a mais no hospital. Eu não entendia muito bem o porquê e a minha avó Janete apenas dizia que logo eles viriam para casa. Eu até estava ansioso por um irmãozinho, até que um dia vi numa banca de jornal a manchete do Notícias Populares. Bebê Diabo nasceu no ABC. Ele coloca assim, quase me mijei na hora. Assimilei que era o meu irmão. Fiquei desesperado. Todo mundo ali comentando do bebê chifrudo e eu suando frio e já me achando irmão do tinhoso. Fui correndo para casa e pedi para minha avó me dizer a verdade. Sei que fosse para benzer. Ele fala, eu queria saber se de fato era irmão do Satanás. Ela até riu e achou um absurdo da minha parte. Diz que inclusive a minha mãe chegaria com o Renato naquele dia e eu poderia ver ele ali em casa, que era um bebê normal. Assim que eu vi a buzina do chevetinho do meu pai, fiquei sem saber se corria para ver a minha mãe ou se corria para debaixo da cama e tentar rezar. Tinha que jogar um balde de água benta no seu irmão, né? Nesse momento. Tomei coragem e fui lá. Vi que o bebê diabo não era o meu irmão. E na hora fiquei até aliviado. Mas até completar uns 10 anos, eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ele. E sempre ficava olhando pra testa pra ver se não apontavam uns chifres. E rabo. Algumas vezes, fui espiar ele tomar banho pra ver se não tinha um rabo pontudo. Outra polêmica famosa que, segundo minha mãe, ela quase morreu, foi quando o NP notificou que o Roberto Carlos tinha sumido. O jornal havia recebido ali a informação, né, que um repórter da Rede Record não conseguiu entrar em contato com o cantor, que estava lá em Nova York. Fato que a redação do NP usou como pretexto para lançar em letras garrafais a manchete. Desapareceu Roberto Carlos. Que patifaria, né, cara? Os caras são sacanagem. Ligou, não conseguiu falar. Desapareceu. O pior foi o que veio depois, né? É, porque a manchete fez o jornal vender cerca de 20 mil exemplares a mais, né? Teve que ter reimpressão durante o dia. É, no dia seguinte, o jornal voltou a aproveitar o mesmo tema ao lançar a manchete. Acharam Roberto Carlos. Outro recorde de venda. É engraçado que outra história, Alexandre, que envolveu o NP e o Roberto Carlos, não sei se você se lembra, o NP ficou uma semana falando que a semana seguinte inteira ia ter a história de como o rei Roberto tinha perdido a perna. Putz, é verdade. E eles arrastaram essa história. Arrastaram, só que o Roberto Carlos acho que não deixou. Parece que esse documentário escrito a toque de mentira nunca rolou. além da televisão, eu acho que também a internet ajudou aí na derrocada do Notícias Populares, principalmente aquele programa Aqui Agora, né, que começou a fazer exatamente a mesma coisa, era televisionada, né, então... Forma televisiva. Não começou... mostrava os cadáveres, que era uma pena. Imagina o Silvio Santos, olha lá o presunto. Ah, mas há alguns programas televisivos até hoje, na TV Diário do Ceará, que eu já vi alguns, inclusive, vamos dizer que fosse uma manchete do NP. Corpo torrado ali na Vila Madalena. E os caras filmando o cara ali, a fumaça saindo e tal. Muito maluco, cara. Ou seja, esse tipo de programa, puxado principalmente pelo Aqui Agora, foi que começou a dar fim ali, né, no Notícias Populares. As vendas começaram a cair, obviamente, nas bancas, até porque o cara poderia assistir sem precisar pagar 20 cruzados novos naquelas mesmas desgraças, né? Mas tem muito filhote do NP circulando por aí. Um exemplo é aquele meia hora de notícias no Rio de Janeiro, isso, né, cara? Acho que chegou até em São Paulo, não sei se tem em São Paulo ainda, não tem mais, ainda, não, né? Tem mais. Ele chegou a circular aqui em São Paulo, também teve o seu final já. Acho que o pessoal de São Paulo aqui não tá querendo gastar 75 centavos por um jornal. Tô meio sem grana. Inclusive o jornal hoje está sobrevivendo mais é do seu papel secundário ali, que é de embrulhar peixe, limpar vidro de carro, aí você manda para um lava rápido, daí volta ali no, em cima do tapete, o jornal. E lembrando aos ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook, mande e-mails com sugestões, temas, histórias para falecom@agenteem86.com.br. Este podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre, você falou que hoje tem meia hora de notícias, né? Sim. Que não é tão ácido quanto foi o NP, né? É até um pouquinho mais brando. E eu tava vendo, eles lançam umas manchetes legais também, né? Meia hora. Teve uma vez que saiu uma manchete assim: macumba de sogra faz homem perder o pinto e ganha periquito. Aí, no outro dia saiu: travesti também quer macumba que faz o pinto sumir.